aí. Do que vale ter vontade se não tem coragem? O amor é o remédio pra curar a saudade. Viva pelo que te faz sorrir. E aí? Diz aí. Que a vida é pura festa, diversão e dança. Quem esquece o sonho mata a esperança. E que o melhor da vida é você quem faz. Quero ver todo mundo vai. Não importa mais, hoje eu quero mais. Fica do seu lado, no melhor e no pior. Eu quero ficar com você. Não importa mais, hoje eu quero mais. Fica do seu lado, no melhor e no pior. Eu quero ficar com você. Essa direção me desce. Quem esquece o sonho mata a esperança. E que o melhor da vida é você quem vai.